Comandou, bom dia, TAM 3286, estabilizado, final 90. 3286, tá visual? Afirmo. Condutorizado na 190, vento no 5 graus, 1, 2, 4. Condutorizado, pista na 0, TAM 3286. Pode informar se a pista tá molhada? Negativo, tá seca. Obrigado. Centro Recife no 2685, alterna 12545. 2085-2545, obrigado, boa noite. Boa. E520 após o TAP, desce para 2000, ajuste na 09, reporta estabilizado. Desce para 2000, 3520, reportará estabilizado. No solo 29 à direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, foi Juliette, portão 01. Sente nessa escuta, Alfa Juliette para o 01, tá 3286. Pro sinal. Salvador, boa noite, 16. Gol no 8 no 6, aciona identificação autorizada, chegada Mari, desce para o nível 050, o ajuste no 09. 050 na Mari, 09, 08 no 6. Visual localizador 3520. 3520, Duna completa, torre no 86. Oeste, uma torre, 286, Alta, 3520, boa. Torre Salvador, 3520, vai passar o externo baixado de recado, boa noite. Tem livre pouso, pista no zero, vento 140 graus com 10 nós, com 10 nós, e o altímetro 10, 19. Autorizado, pouso, pistão no zero, 10, 19, agora ajuste, até 3420. No Solos 39, à direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 04, permanecendo na sua escuta, 3520. Ajuste no 09, reporte estabilizado no ILS. Seja, após o TAP, desce para 2000, com 1019, vai reportar estabilizado. 8 ou 9? Salvador na escuta do Mike Alfa Hotel. Hotel, boa noite, prossiga. Boa noite, senhor. Solicitando autorização de reboque do finger de número 7 para o finger de número 2. O corpo está ciente do deslocamento. Pois sim, o meu bate, ó. Escuta. Positivo, senhor. Em Ferreiro está ciente do seu reboque? Ciente, senhor. Autorizado prosseguir, reporte ao término, Michael Hotel. Será feito, senhor. Duna Leste, visual com a pista Gol 18, 16. 1-8-6, Duna completa, torre 1-8-6. 18-6, Gol 1-8-6. Torre Salvador, Gol 1-8-6, está de Duna Leste. Boa noite, 1-8-6, reporte passando o externo Simbra com trem checado, altímetro no 0-8-1018. Vai reportar passando Simbra com trem checado, 1-8-6. Para baixar travado visual, Gol 1-8-6. Gol 1-8-6, tem livre pouso, pista no 0, vento 1-4-0 graus com 1-0 nós, com 10 nós. Livre pouso, pista 10, 1-8-6. No menos, solo 50, libere a próxima direita, ataque Fox, prossegue na minha escuta após via Alfa e Juliette para o portão 03. Juliette para o 03, voo 18, 16 na sua escuta. Salvador, é o Alfa Hotel retornando? Diga, Alfa Hotel. Mais uma vez, bom dia, informando o término do reboque, graças. Gente, Alfa Hotel, bom dia.